Olha aí, 11 pessoas. O que que a pandemia não faz, né, Não, já galera? subiu para 13 agora, podia Olha subir aí, para 13 porque o agora. Rogério deve ter Calor entrado. desgraçado, as pessoas não podem ir pro bar encher a cara. Pois Vou fazer é. o quê? Vou assistir live, né? Ei, Inclusive, desgraça. vamos começando com a abertura de verdade aqui, porque eu preciso entrar num assunto sobre o calor muito importante, mas vamos lá. Dudu, não Mas quero saber já, qual Eba não vai lado está aparecer. falando. Eba não não. Precisa de abertura, não precisa de abertura, não, Não precisa velho. de Precisa, porque vai virar podcast depois. Caga, caga. Você edita, bota lá a abertura, edita tudo. Pega a abertura do primeiro programa e coloca lá. Bota só a ninguém vai abertura, bota a risada do Jabu, É assim que acabou. funciona, é assim que funciona, filho da puta. Ouvintes de peso, unidos de São Paulo, São aqui Paulo, no Dudu aqui Salles. Estamos começando mais uma mais live uma do Papo de Gordo na Quarentena! Eu já decorei. Queria ter um terço também, dessa empolgação, velho. Ah, eu já decorei essa também. Eu vou te falar que a empolgação não tá grande, não, filho. Hoje eu mandei mensagem. Olha, hoje eu mandei mensagem lá no WhatsApp do Papo de Gordo pra perguntar se alguém que tava muito empolgado, porque era só alguém falar assim: putz, eu não tô afim, não, que eu já ia sair fora na hora, entendeu? Ah, não, meu, mas é de tipo, de não sei, né? Bastava não sei, né? Ah, porra, bicho, é de fuder, né? 6 horas da tarde, não, vai ter assim, 9:10. Ai, gente, vocês estão afim, vai tomar o cu. Porra! Gente, eu sou uma pessoa inconstante. É, Dudu Salles. Porra, vai tomar casa na 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Tô uma semana deixando essa barba aqui pra aparecer pra todo mundo ver. 9:10 é de fuder, né, bicho? Porra. Vamos falar sobre essa barba, Lígio Tapioca. Primeiro, mostre um pouco melhor a sua barba aí, vejamos. Eu não sei se a câmera vai fazer jus a toda a exuberância da minha barba. Tá realmente... Tá uma beleza essa barba, realmente. Veja bem, Tapioca, um dia você chega lá. É, né, com certeza. Eu tava pensando em fazer um leilão no Superchat, se eu boto, se eu tiro a barba, se eu deixo, se eu tiro. Só que o Rubiane ameaçou botar R$500 pra eu tirar, então deixa pra lá, eu vou tirar. Não gasta seu dinheiro. Até porque quem vai pagar Superchat vai ser você, no final das contas, né? Então é melhor não mexer. É, então não. É justo. Não, eu vou tirar a barba, por favor. Mas por que não você não vai deixar a barba? Pra Vamos pra etapa. Por que você vai deixar a barba? O que vai acontecer? Como? A cidade tá fechada, não tem aparelho descartável, mas por que você deixou a barba? Eu não sei, velho. Eu não sei. Tá de repente entediado? Eu fui deixando, ela foi ficando, a gente criou um vínculo, sabe? Rolou um sentimento. A máscara esconde, ninguém tava percebendo. Ninguém tá vendo porra nenhuma. Ela olhava pra mim e falava: ninguém tá vendo. Vamos nos amar. Ficou eu e ela. Já tem, acho que tem uns 10 dias essa barba, velho. 10 dias o quê, Vinícius? Você fez live com a gente sexta-feira passada, você não tinha barba. É, eu tinha feito a barba quinta, então são 9 dias, né? São 9 dias, tá pior. Não, são 8 dias, né, tá pior. Que dia é, seis. Porque eu tô contando 9 com... É, não, mas depende. Na Bahia, 8 dias são 7. É, de hoje é 8. É um termo muito comum na Bahia, falar. Gente, isso explica tanta coisa. Aqui na Bahia. É porque conta hoje. De hoje a 8. Na Bahia funciona assim, Flávio. Você quer combinar alguma coisa que vai ser num período no futuro, é de hoje a 8 ou de hoje a 15. Ou se foi no passado, e isso vale qualquer dia também. Pode ser. A de hoje a 8 ou de hoje a 15. Quer dizer, não é de hoje a 16. Quer dizer, não, não é de hoje a 14. Que seria de hoje a 14. Duas semanas são 14 dias. Na Bahia, 2 semanas dura 15 dias. 15 dias, exatamente. Ah. E isso vale também regressivo, tá? Pode ser assim, cara, de ontem a 8. Ou de anteontem a 15, entendeu? 15 você... dias atrás, que na verdade tem só 14. É, você faz do jeito que vai. Porque a Bahia é assim, cara. A Bahia a gente. É isso, não tem colação. O tempo aqui é diferente. Sabe no inferno que o tempo passa diferente? Na Bahia também. De novo, isso é quente, explica, né? Tanta coisa. Falando em calor, Flávio Soares, vamos abordar o assunto dessa sua... Regata. O que tem a minha regata? Vamos falar sobre isso, Flávio Soares. Como é que você se sente usando essa regata? Você tá confortável? Só um parênteses, no meu tempo isso não era regata. Você é mamãe, quero ser gay. Então, no meu tempo também não pode mais assim. Falar isso porque a gente... Moralmente incorreto, né? Então, já tá um calor de... Hoje é mamãe, quero ser designer, né? Mamãe, quero ser ilustrador. Mamãe, quero ser desenhista. Tá mostrando tatuagem. Tá bonita, é, né? Cadê? Vira essa tatuagem, deixa eu ver. Bonita essa. Bia tem um, o Ruby tem uma parecida no pé. Isso é a árvore da vida. Fechadura no pé, é isso? Árvore da vida. É, não tô no zelo, na verdade. Nossa senhora, é uma micro, né? É, na verdade é porque o seu é uma árvore. Da vida, né? Ela tem um bonsai. O seu é uma árvore. Ela tem um bonsai. Só uma muda. Botou. Um bonsaizinho da vida ali. Ela tem um galinho só. Sim, Francisco, mas me fala sobre sua regata, e aí? Cara, e aí nada, bicho, tá calor, eu tô num, dois andares mais baixo do que eu tava antes, não tem vento aqui no, nessa porra desse ponto do prédio, só tem vento aqui no inverno, e meu, é isso, ficar sem camisa, como eu não tô afim de ficar sem camisa, é regata, amigo. Só tem vento quando passa o ônibus, né? Pior que não, porque eu tô no fundo agora do prédio, eu não tô mais na frente, não, é nunca. Então não tem vento nunca. Não tem vento nunca. Não tem mais o pagodão, mas também não tem mais vento, tá certo. Não tem mais vento, cara, é foda, bicho. Eu, antes de começar a live, eu falei pra Mayra que tava muito calor, que eu ia fazer a live hoje sem camisa. Aí ela começou. Aí o pessoal no superchat ia pagar pra você pôr de volta. Eu acho um negócio. Eu acho que tem um nicho aí. Eu acho que tem um nicho, Mas a Mayra começou a me julgar, dizendo que não. Eu não comecei a julgar, eu só fiz o departamento de vai dar merda. Ela começou a me julgar assim. Aquele que não tem no governo, né? É. Eu não entendi, Flávio. Como assim não tem? Em Brasília toda não tem ninguém que olha assim e fala, cara, vai dar merda. Em toda Brasília não tem uma pessoa pra olha, falar isso. Assim, logo eu que sou mais errada do que Mico Leão Dourado no vídeo da Amazônia. Não tem. Eu fazendo o departamento de vai dar merda. Em toda a estrutura do governo federal não tem ninguém pra falar, você não quer pensar melhor? Talvez, os caras armados, quem é que vai dizer contra? Velho? Você já tentou falar isso em voz alta pra ver como fica? Olha, em defesa do vice-presidente, eu de fato não sabia que o Mico Leão Dourado não existia na Amazônia, tá? Puta aí, que eu de fato não sabia. Já pode ser ministro do meio ambiente. Eu podia ser ministro. Podia ser ministro. Eu claramente podia ser ministro. Já pode trabalhar na segunda. Vira ministro do meio ambiente e da educação. Eu já... Olha só, não, ó, veja bem, o Dudu tem formação em publicidade, né? Já pode ser chefe da SECOM. Já tem todos os requisitos, né? Formado em publicidade e burro. Sou burro. E ainda chama Salles pra rimar com o outro ministro. Olha só que cachorro tá cada vez maior, bicho. Cachorro, cara. Aqui não é um cachorro, não. Ah, gordinho ali. Olha o tamanho do bicho. Gente, que revolta. Deixa o bichinho tá ali. Ele tá ali curtindo os 10 quilos dele, tá tudo bem. Cara, eu vi hoje uma reportagem sobre incêndio na Mato Grosso, se não me engano, não, no Mato Grosso. Tinha uma lontra menor do que ele. Tinha uma lontra. Que maldade com o gordinho. Olha essa menor que esse gato, cara. Ele poderia de sacanagem agora levantar o rabo e fazer meu cu pra vocês verem. Você acha capivara menor que esse bicho? Aí no outro tem uma capivara menor que esse gato, cara. Puta que pariu, isso que é um cachorro, bicho. Coitado. Olha que bonitinho. Olha cara, lá, que cachorro. Lá. Eu tenho três, são todos menores que ele. Olha olha essa cachorro. Carinha manchada aqui. Olha que coisa. É um cachorro que se disfarça muito bem, né? E finge que é gato, olha só. Ele disfarça uma maravilha. Ele tem realmente um comportamento bem, bem canino, de morder e tal. Essa parte daí. Mas, puta, falando nisso, a gente deveria contar sobre uma coisa que aconteceu em casa hoje. É relacionado com o gato? É um absurdo! Porque isso. O que acontece? Eu já expliquei algumas vezes que aqui em casa a regra de. A lei do mais forte, do menos. É diferente. Aqui, fazendo a lógica de. Como é o nome? Do topo da cadeia alimentar tem Dudu, Toblerone, Nutella e Mayra. Mayra é a última sempre. Mayra apanha dos dois gatos. Né? Eu não tenho. Come a xepa, né? Eu não sei come estabelecer limites em relações. O problema é esse. E quando a gente tá falando de comer a xepa, a gente tá falando literalmente. Mayra, fale-me sobre as vezes que Nutella roubou comida então, do seu prato, Mayra. Então, assim, Nutella é terrorista. Ela arma ataques terroristas em cima de mim. E aí, assim, uma vez. Acontece de eu estar tomando café ou estar. Eu tô almoçando. Aí tem um cheirinho de carne de porco no prato. Ela arma um ataque terrorista e sai com um pedaço na boca. Simples assim. Aí outro dia eu tava por tomando... Por ataque terrorista, Lê, se a Mayra se distrai, ela ataca o prato. É só isso, tá? Ela rouba a carne e sai. Já aconteceu mais de uma vez. Aí outro dia eu tava tomando café da manhã e tinha tapioca. Tapioca de queijo. A gente tá comendo. A gente come tapioca de tempo em tempo, vocês sabem disso, né? Aí. É uma relação aí há muito tempo. Dudu desde a adolescência, inclusive. De tempo em tempo a gente come tapioca aqui em casa, então. Aí aí eu tô lá, assim, pô, tapioca não é comida de gato, né? Ela não vai ter interesse, né? Não vai ter interesse. Claramente, gatos não gostam de comer tapioca. Só humanos gostam de comer tapioca. Com, né? Laptop no colo, respondendo e-mail de trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu olho... Ela é fit, né? Tem alto valor glicêmico, ela não vai gostar. A gata simplesmente se picou com um pedaço de tapioca. Porque ela gosta do queijo que tava dentro. Porra nenhuma, todo mundo gosta de tapioca. Tapioca é maravilha. Não, cara, esse dia foi muito engraçado, porque assim, o pedaço de tapioca que ela pegou, que ela roubou do Prato de Mayra, cara, era, sei lá, dois do meu dedão aqui, sabe? Era muito grande. Era um pedaço que a gente teria que cortar pra comer. Era realmente um pedaço muito grande. Ela tentou, mas ela não consegue, ela não tem polegares pra usar. Exatamente isso. Faltam polegares pra coitada. E aí ela roubou isso, levou pro chão da sala e ficou lá tentando comer. E puxava os pedacinhos e lambia e mordia e batia e ficou lá tentando comer. Aí hoje estou eu comendo um pão com ovo. Gente, nada mais bucólico do que um pão com ovo. Você tá lá, tranquila, na sua, geminha, escorrendo, não sei o que, não sei o que, daí a pouco. A gata sai com o ovo inteiro na... Ela puxou o ovo de cima do pão e saiu correndo. Eu nunca na minha vida soube que gata comia ovo, bicho. Nunca falo sobre isso. Mas os daqui de casa... Eu tô despreocupada. Eu não podia imaginar que meu ovo estava correndo perigo. Melhor sendo que o de Dudu, né? Isso é a convivência dos bichos com o Dudu, pô. O Dudu tava em home office há mais tempo, aí os gatos pegaram todos os óbitos nojentos dele. É. Famosas últimas palavras, né? Nunca pude imaginar que meu ovo estava em risco. Não, tô falando sério. Foi complicada a situação. E ela comeu. Ela comeu, é isso. Ela... Pelo menos isso, né? É, não desperdiçou, né? Não, ela de fato, né? Comeu o frito. A bicha é terrorista. Os meus gatos aqui, eu tô preparando comida, tô cortando carne, e eles ficam em volta, miando, jogam um pedacinho de carne pra eles, eles chegam, brincam, levam um pulado pro outro, aí começam a miar de novo. Não, saca? Toblerone tipo, faz isso. Meu agrado, agora Nutella não. Comida. Nutella não só come, como rouba do prato. Aqui é engraçado porque o Rubiane cozinha muito bem, mas é extremamente desastrada, né? E claro que o cachorro sabe disso. Então toda vez que o Rubiane xinga na cozinha, o cachorro corre e vai pro chão procurar o que é que ela derrubou. Ele já comeu ovo, já comeu carne, já comeu várias coisas. Que... Porra, o cachorro tá lá. Isso me lembra uma tira do Garfield, né? Uma tira bem antiga da época que o Garfield era engraçado. Ele tá embaixo do cadeirão do bebê. Aí eu ficava pensando, né? Crianças sempre derrubam comida e tal. É um ótimo lugar pra ficar e tal. Aí passa uns 3 quadros, não acontece nada. No último quadro, ele chacoalhando a cadeira. É, Caio faz algo assim. Caio, ele fica no pé de Rubinho pra ele tropeçar nele e derrubar alguma coisa. E faz, o cachorro faz cama de gato, né? Totalmente errado isso aí, mas faz. Cara, a parada aqui é assim, como a Mayra meio que já acostumou os gatos a comer coisas que não mentira, deveriam. Verdade, mentira! Verdade. Mentira. Os gatos, especialmente Nutella, comem de tudo. Come frango, come carne de porco, come carne, come queijo. Mayra dá queijo Minas pros gatos. E adoro. Depois ficam lambendo os beiços e bebendo água. Porque, como é que é gordo daquele jeito, aquele gato comendo queijo branco, porra? Queijo branco tem carboidrato, engorda aquela porra. Enganação pura, aquela desgraça. Ó, o Antônio Artaújo falando aqui no chat que ele tinha um gato que morreu de comer manga. Porra, aí eu tava achando que Nutella comer ovo frito era radical, mas velho. Comer manga. Mas como que o gato morreu de comer manga? Pô? Comeu muita. Comeu caroço. Engoliu o caroço. Pô, gente, caroço, de repente era filhote, bebeu leite e depois comeu manga. Horas. É a clássica. Todo mundo sabe que essa é uma clássica, tá? Não, mas de qualquer maneira, aqui acontece isso dela ficar roubando com certa frequência. E é muito, muito escroto, porque nem ela nem o Toblerone tem coragem de roubar comida do meu prato, mas o de Mayra não respeita mesmo. É super comum. E descobriu esse esquema, que Mayra deixa o prato no braço do sofá, aí Nutella dá a volta, vem por trás, espera o momento que a Mayra se distrai, que a Mayra sempre se distrai, porque ela é Mayra, ela se distrai. E na hora que tem uma janela de oportunidade, cara, às vezes é 1 segundo, é 2 segundos. Janela de oportunidade, Nutella avança no prato, puxa pra trás o que ela quer comer e sai correndo pela casa. E é isso. Não, Não, e pior assim, que eles armam uma emboscada pra mim, porque às vezes vem Toblerone de um lado, me distraindo, ronronando, não sei o quê, me dando cabeçada, blá blá blá. Quando eu vou pegar em Toblerone, ela vem e rouba. É, não, mas não é de propósito que ela não divide com ele, é só pra ela. Então não venha com essa conversa. Ela engana ele. Não. É, como toda mulher engana o homem. Nossa! Quanto ódio no seu coração, Vinícius Tapioca. Não, alguns admitem, outros continuam enganados. Né? Fale mais sobre essa barba, Tapioca. Seu coração tá partido, Tapioca, é isso? Não, velho, eu tô de boaça, velho. Hoje foi até legal, pô. A gente tava ouvindo a banda mais eclética do rock mundial, The Beatles. Cara, Beatles toca tudo. Beatles toca rock and roll, country, hardcore, punk rock, prog rock, toca tudo. A gente tava viajando, cara, nas músicas dos Beatles e tomando bastante vinho, como vocês podem perceber. Eu tô bebendo só água. Senão eu estaria inapto para gravar. Por quê? Porque eu não sou Mayra. Ele estaria pegando AM sem antena, mãe. É. Ele já tá transmitindo a avó do Brasil agora. Logo hoje que eu tenho uma pergunta super educativa pra fazer pra vocês. Peraí, antes da pergunta, só um instante aqui, porque a Paula Marques tá comentando no chat que o gato dela, chamado Al Capone, comia carne moída dentro da panela. E ainda dormia dentro da panela. Olha depois. Aí. Eu dormia no prato, né? Imagine assim, né? Você faz uma carne não moída. Não é à toa que tem esse negócio. O gato entra, sobe no fogão, come a carne moída, depois deita na carne moída, porque tá quentinho, tá macio, tá gostoso. Gente, eu não sei o que eu fiz com os meus gatos, mas algumas vezes que eu comi no sofá, que a gente come na mesa da sala. Os gatos nunca subiram na mesa. Subiram uma vez só, o chinelo voou uma vez só, nunca mais. É, foi, o chinelo voou. O chinelo voou uma vez só, nunca mais subiram na mesa. É que nem a cadeira daqui tinha mania de fugir. Mas, cara, sentado no sofá, prato de comida e tal. Isso eu já fiz várias vezes antes de buscar os meninos na escola. Eu ficava vendo jornal e comendo sentado no sofá e tal. Os gatos dormem do lado da gente, mas não, nem levantam o nariz pro prato. Nem o Bebeco, nem o Bart, cara. Eles lembram do chinelo. Porra, o chinelo é pra mesa só. Não, mas ele já pensaram. Não, aqui em casa ele assim. Mete o nariz pra saber o que é, bicho. Como o gato bom, eles não chegam perto. Suzy tinha mania de fugir, né? Toda vez que eu saía pra trabalhar, ela esperava o carro sair pra sair junto. Depois que o carro saía, ela saía. Aí eu comecei a sair e fechar logo o portão, pra ela ver o portão fechando e não fugir. Um belo dia, ela cagou pro portão, o portão fechando, ela foi tentar sair, o portão esmagou a cabeça dela, ela gritou horrores, e eu ainda fiquei me batendo no botão pra abrir o controle remoto, abri o portão, aquele desespero, a cadeira gritando, rubiando, chorando, e não sei o que, nunca mais fugiu. Por que quem será? Diria? Quem Por que diria? Será, né? Talvez. O que um trauma não faz? É. Só que ela ficou mais esperta, agora ela tá fugindo quando o portão abre. Cadê ela? Foda. Ela apenas aprendeu. Ela percebeu que é quando ele vem, quando ele vai, não tem problema. Falando em gatos, olha quem chegou. O mais novo dono de gatos desse país. Nossa. Olha que homem lindo. Ernesto, sexo. Vulgo Belote. Olá, amiguinhos. Começa assim, começa com um gato, daqui a pouco tem uma meia dúzia, tá fudido. Já, ele, cara, ele tava com três, não. Bicho. Ele tava com três, imagina. Já tá com três, opa, já tem um em cada coisa. Começa com um pouquinho, de repente tem um álbum inteiro. Flávio, calcula. Ele está batizando os gatos com o nome de estados americanos. Você pelo menos 50 tá garantido. O dono dele tem 50 gatos. Já vale como um limite, né? Tá certo. Não, é melhor que fazer a tabela por cor, né? Ah, eu quero um gato preto, um branco, um cor de siamês. Ih, mas siamês tem umas 20 variações. Eu quero um laranja. É, quando você vê, tem um. Fala que isso aqui é cor, né? Tem todas as cores num gato só. É foda. Não, tá valendo essa. Quando vier o branco, vai ser o Alasca. Né? Aí já tem que ser temático também. A gente vai ter o quê? Georgia? Aí tá ensaiando isso aí. Se achar um gato que tem tipo o desenho de um bigodinho, ele vai ser de onde? Vai ser do Novo México esse? Vai ser do Texas? Vai ser de onde? O Texas é alguma coisa assim. É, um gato com chapéu. Pois é, eu peguei vocês falando dos gatos quando percebe que você tá preparando comida. Aqui começa o barulho da faca cortando a carne na pia, assim. Sempre que eu tô no balcão, assim, cortando alguma coisa, Califórnia começa a vir pra é roçar no pé. Aí vai, vai, vai. Califórnia é foda, né, bicho? Califórnia é foda. Califórnia é foda, bicho. Você não pode fazer na Califórnia já vem roçar no teu pé, mano. Foda. Califórnia é foda, é o calor. O calor faz isso. É. Sim, e como é pois no, é. Do outro? Ah, tem Califórnia, tem... É, Oregon foi o que... Foi que faleceu. Que nos deixou, né? Uh-huh. E tem Michigan. Michigan. A gente tem uma teoria sobre Michigan. Michigan é macho. A gente tem uma teoria sobre Michigan que... Michigan é... Simone, além de todo esse processo dos três gatos que a gente tinha aqui em casa, Simone alimenta uma galera de gatos que tem no fundo da loja dela. Né? São os imigrantes. É, eles correm no muro, eles correm na beira do muro. No período de quarentena, que a loja ficou fechada, a gente saía de noite pra ir lá, porque não tinha alimentado os gatos, ia lá de noite, deixava comidinha dos gatos na rua, achava todo um processo. É. E aí, nós estávamos aqui tanto com Califórnia e Oregon, que vieram bebês, né? De doação, da filha do amigo de Dante, do gatinho do amigo de Dante e tal. E aí, só que, de repente, entre os que Simone cuidava da rua, o Michigan, que parece muito com Oregon, né, com cinza, aquele rajado de cinza, ele era super carinhoso com ela, aí ganhou Simone, né? E Simone, vou trazer mais um, tá? Não sei o que. Já veio maiorzinho. Uhum. Já criado em rua, crescido em rua, toda essa. Uhum. Já com essa. Ele é esse era Nova York. Já. Com essa maldade, né? A maldade das ruas, né? Uhum. Aí ele chegou e ele passou a ser agressivo. Vocês falam sobre morder. Ele morde, ele começa carinhinho, tá? Não sei o que. Aqui, ó. Ele vai e te morde. Acorda a gente mordendo. Eu falei, que ordinário, velho. Aprenda que você agora é um gato Nutella, você é um gato de casa. Você pode ceder ao carinho, né? Mas morder, às vezes, é forma de demonstrar amor também, cara. Mordidinha de amor. Toblerone, é toda camada. É o jeito dele. É o jeito. Só que assim, a gente tem a teoria que ele é... Como é o nome? Problemático. É, Parasita. O do filme Parasita. A gente ficou com a teoria que foi ele que armou... Pra Gon ser acidentado ou agredido. Ah, entendi. Pra poder ele se tornar. Ele chegou depois. Você vê que pai é foda, né, Belote? O gato chama Oregon, mas já tem o apelido Gon. É o Gon. É, Gon. Cali e Mish. Nós temos. Gon e Mish. É. Aí, Cali. Sim, aí na semana que Oregon foi agredido ou acidentado, sei lá, que ele ficou... O Michigan ficou super carinhoso, super... Falei, que ordinário. Querendo assumir o lugar de Oregon, que Oregon era aquele tipo que oferece o bucho, né? Aham. Uhum. Que você, ele fazer era, na e você cai em carimbo, que ele se vira. Entendi. Então, ele percebeu que ele tinha chance de subir na cadeia alimentar e tomar o lugar do gato favorito da casa. Entendi. Agora ele tá. Mas ele é mais agressivo, a unha dele é mais afiada. Tudo. Você sabe que unha você pode cortar, né? Você sabe disso. Unha dá pra cortar. Não, a gente corta. Ah. A gente corta, mas a dele. Cresce de novo, né? Cresce de novo. Mas é mais afiada, é mais. Aham. Mas, pois é, velho, é isso aí. Tô curtindo, eu curti muito. Eu chorei com a morte de Oregon. Você sabe o que é mais foda? É que eu lembro de conversas com o Belote. Eu e o Jabu falando com o Belote, falando de bichinhos. O Jabu com as gatas, que ele hoje ele tem duas gatas também, mais a cachorrinha que ele tem. E eu falando dos gatos, e o Belote falou assim: nossa, jamais na minha vida eu vou entender vocês que amam um animal assim, que tem esse dedo. Eu nem gosto. Ele era aquele cara que fazia piadinhas. Mas o Jabu não ama os gatos, né? O Jabu tem gatos terapêuticos, né? É, eu te sou. Mas... Tudo na vida do Jabu é terapêutico. Não, são os gatos terapêuticos que ele usa pra fazer cocô, né? Tem isso também. Tem isso também. Mas quer dizer que o Belote era o cara que ele fazia piada sobre comer churrasquinho de gato, sabe? Que ele detestava tanto isso que ele não queria saber nada. E aí, bicho, a vida, essa vadia... Essa vadia... Esfregou um gato peludo nele. Ó, Flávio, peraí. O Guilherme Dourado acabou de mandar um superchat. Eu tinha esquecido, existe superchat, é verdade. Acabou de mandar um superchat aqui pra você, Flávio, perguntando se você já pensou na proposta do episódio passado. Eu não sei se a proposta em questão era aquela de usar a minha cueca Ou se a proposta em questão era de deixar o bigode, eu não tenho certeza. Não, cueca não pode. A gente tá em pandemia, quarentena, isolamento social. Isso inclui cuecas. É verdade, tá proibido usar cuecas, eu concordo com você. Isso inclui cuecas. A menos que faça um superchat, aí vai pagar o respirador. Vamos pagar o respirador. Se parar o respirador. Não garantir o futuro dos filhos, se eu morrer por causa de pegar Covid da cueca do Dudu, não vão, né? Então... Quem apareceu? Então, foi o Rubiano que apareceu. Estão perguntando aqui pra Belotti como é que os gatos vão se comportar na eleição americana. Tem que ver a bandeirinha, cada um vai ser republicano, democrata, a gente vai ver como é que vai ser aqui. Os que vão ser os vermelhinhos e os azulzinhos, é verdade. O Marcos Mendes está perguntando se a Elba tá de castigo hoje. Tá, assim, na verdade o que acontece é que a Elba, ela chegou um carregamento novo de Gudan na cidade e aí por conta disso opa ela é não pôde participar não. Da live porque ela tinha que pegar depois da última experiência, melhor não. Vocês sabem que Elba estraga rapidinho, né? Então ela já estragou antes, já tava estragada, então melhor não. Aí quando bate onda, bate muito rápido. Nossa senhora, mas é de uma vez só. Mas puxa um assunto aqui que, na verdade, hoje pra essa live, eu fiz questão de anotar alguns tópicos, que eu queria conversar sobre isso. Eu tava quase desistindo da live de hoje, tava realmente muito cansado. Aí Mayra falou uma para... Eita, pera. Eu vou ter de parar agora. Eu já ia mudar de assunto, mas o Valdares acabou de mandar um superchat de mais R$20, dizendo pra você pensar com carinho na proposta do programa passado, Flávio. Eles realmente querem você de bigode, Flávio. Ou usando minha cueca, ou as duas coisas. Então... Olha, o bigode até pode rolar, viu, pela quantidade. Bigode rola fácil. O bigode é fácil. É só raspar na sexta de manhã e pronto. Vamos colocar fácil pra vocês. fácil pra vocês que tem bigode. O meu bigode é tão fuleiro que eu resolvi fazer um experimento com a máscara, né? Nesse período de máscara, aí na rua só de máscara, eu comecei a tentar. Não, tal, não. Mas aí depois chegou em um ponto que eu falei, não, melhor não. Vai que eu preciso tirar essa semana, Belote. Ó, essa barba. Só uma semana. Tapioca, você chega lá, Tapioca, já falei. Pera aí, Flávio, vamos lá, Flávio. Vamos colocar um preço, Flávio. Quanto custa o seu bigode, Flávio? Vamos tentar arrecadar pelo bigode do Flávio, vamos lá. Assim, é deixar o bigode pra participar da live. É tá com o bigode da live. Participar da live com o bigode. Isso. Quanto custa o seu bigode, Flávio Soares? Vamos lá. Quanto que a gente vai tabelar nisso daí? Não sei. Vai ser o combo bigode e coque samurai? Eu tenho que pagar o plano de saúde do outro. Vamos criar metas, samurai, né? Vamos criar metas. Do 1.500. Como é que é, Tapioca? Como que ficou a tabela aí? Bigodinho, 500. Com o coque samurai, 700. Porra, porque o coque samurai não custa nada. É, tá legal. Agora, com a cueca do Du, um barão e meio. Um barão e meio é só pra cueca chegar aqui, entrar na minha porta, bicho. Um barão e meio é só pra cueca entrar na porta de casa. Não é nem pra chegar no andar, é pra ficar lá na portaria. Que absurdo. Eu liguei pra você falar, te vira aí, velho, não vou buscar, não. Eu falo pro porteiro, veste essa porra aí e manda uma foto. Já que o Júnior chegou agora... Ô, Júnior, você que é o cara que entende mais de dinheiro nesse mundo, lava um dinheiro com a beleza, me conte aí, qual o custo para um bigodinho, Júnior? Depende do bigode, né? Se for aquele bigode... O bigode pro Flávio mexicano. Deixar. Júnior, depende da quantidade de contas que estão vencendo. Olha, tem muitas, então... Ah, rapaz. Vamos estabelecer uma meta pro bigode do Flávio. Eu acho que, chegar. Dependendo da quantidade de contas, dependendo do duzentão, tá de bom tamanho, entendeu? Eu acho que duzentão é um valor. Você é advogado, velho. Pelo amor de Deus. Puta merda. É que hoje em dia o Júnior mora no norte. Você precisa de promotor, né, bicho? Porra. Hoje em dia o Júnior mora no norte. Não. O custo fica mais barato lá. Ô, Júnior, já que você chegou, cara, peraí. Uma pergunta que eu ia fazer mais cedo, mas agora que você chegou, alguém do Rio ao Norte, você pode responder. Tem mico-leão dourado na Amazônia? Só no vídeo. É, rapaz, complica, né? Não tem? Então, tem não, né? Tem não. Não, eles não passam aí na rua correndo com um saco de arroz? Tá? Não passa. Infelizmente não passam, entendeu? Tem venezuelano, tem várias outras tribos, tem Wapiti, o Aimoru, entendeu? Tem um monte de gente passando na rua, mas o mico não passa, não. Gente, imagina que louco que seria o vídeo com um venezuelano na árvore ali, cara. Que bonito que seria. Não, Olha, seria mais correto, né? Seria terrível, ia gerar um processo fodido, mas estaria mais correto, né? Do que com o leão. Que pariu, isso... cara. Esse conhecimento de geografia das escolas que passam pros alunos, que viram presidente, é uma merda, né? Puta que pariu. E eu tava falando mais cedo, Júnior, que eu não posso nem julgar, porque eu não sabia que não tinha o leão dourado na Amazônia. Realmente eu não sabia. A gente é nativo da Mata Atlântica. Você estudou o quê na Bahia, Eduardo Salles? Estudou a escola do presidente? Eu vou defender que eu também estudei na Bahia, eu sabia. Mas, Júlio, é o que a gente falou aqui, o Dudu já é candidatíssimo a assumir a SECOM, é publicitário e burro. Tem todas as características necessárias pra isso, mas é que de fato eu não sabia. O currículo é perfeito. Eu não sabia. Eu acho que de repente... Não é porque ele casou com a Mayra, entendeu? Se ele não tivesse casado com o Mayra, ele era complicado. Mayra tá louca. A continuação da piada tá proibida, tá vetada, entendeu? Porque seria uma outra... Uma posição muito melhor, Mayra, tá vetada. Mayra tinha tomado uma balinha, um negócio diferente. Ela não tava em si. Aquele São João de Amargosa foi... Sabe aquele carregamento que chegou pra Elba? Então... Tinha chegado em Amargosa no São chegou João, chegou em Amargosa, né? Antes. É verdade. Mas o que? Voltando agora para o que eu ia falar antes de discutir o bigode do Flávio, que é o seguinte... Agora a questão é síndrome de Estocolmo já. Mayra já está na... Ela acha que ela está numa situação boa. Ela agora já não pode mais fugir. Agora já era. Já mas o que acontece? A gente estava assistindo agora... Ela institucionalizou. A gente estava assistindo hoje o Mercedes do Jornal Nacional e aí passou uma matéria, falando sobre o prefeito do Rio de Janeiro... Da investigação, da polícia. Eu não tô falando o nome, falando prefeito do Rio de Janeiro. Você tá vendo isso fora do tempo? Tava passando a matéria sobre políticos em geral. Não, vamos especificar essa merda, porque você tá com medo de falar o que você vai falar, isso? Eu sei lá, daqui a pouco invade a casa aí, eu não sei. Era uma matéria sobre políticos em geral, porque Mayra tá com o rabo preso. No momento, eles só estão invadindo a casa de candidatos a prefeito no Rio de Janeiro. O que pode ser bom, porque eles vão se livrar desses merda. Pode ser que apareça pelo menos uns dois candidatos que prestem. Talvez. E aí, no meio da matéria, quando aparece algum daqueles políticos ofendidos, assim, ai meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito, com aquela cara de santo, de... Como foi que você falou? De puta o quê? De puta ofendida. De puta ofendida. Aí Mayra falou assim... Eu adoro o puta ofendida. É meu tipo favorito de puta. É a puta ofendida. Aí ela virou pra mim e perguntou assim... Qual é o seu tipo favorito de puta? E eu fiquei... Como é que eu respondo essa pergunta pra minha esposa? É uma pergunta capciosa. Eu não responderia. Eu viraria direto. Olha, a pele a quinta emenda, Dudu. Eu responderia que... Segundo a orientação dos meus advogados, eu vou lançar a mão do meu direito de ficar em silêncio. Cara, você uma coisa comigo? Tô saindo um pouquinho do assunto. Eu vou achar muito engraçado se certa pessoa falar isso no STF. Alguém que não pode mais prestar o depoimento por escrito, sentar lá e falar: obedecendo aos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Caraca. Falando de tipo de puta, minha avó tinha um ditado. É claro que você tem opinião sobre isso. Qual que é o seu tipo de puta preferido? Todo mundo fugindo do assunto pra não responder. Você fala puta e a avó na mesma frase? Não, não. Pois é. Não, minha avó tinha um ditado. Sua avó tinha uma puta favorita, é isso? Não, um ditado que ela falava. Vem você com essa cara de santa puta ladrona de vela. Ladrona de vela. Quando a gente ficava com a cara de santa puta ladrona de vela. Eu nunca entendi qual era a vela. É um xingamento composto, né? Que bonito. Mas assim, eu a pessoa nem se ofende, né? Com isso aí, né? A pessoa fica até, poxa, obrigado. Fica na dúvida, né? Peraí, isso aí me ofendeu. Eu gosto da puta ofendida, de assistir as pessoas fazendo a puta ofendida, porque assim, é sempre um teatro. Porque da puta você espera muita coisa, né? Ah? Pelo preço certo, então? Não. Mas pagando bem. Eu espero muita coisa. Olha, mas pagando você fica ofendida com combinado de que você fez. Mas o que, Mário? Como é que é? Você não espera que ela fique ofendida com algo que você disse ou fez. Sim, teoricamente você tá pagando pra não ter ofensa. É verdade. Então, assim, é um teatro tão bem bolado que você consegue reverter a ordem natural das coisas, que é bonito de assistir. Não, mas aí nesse caso aí a melhor é a puta arrependida, né? Tem muito a também. A puta arrependida não, é melhor, mas né? Arrependida... É aquela que chora e fala: eu não sabia que o Keiko estava fazendo isso. A puta arrependida é... Olha, ficou, né? Mas aí, porque assim, normalmente a puta ofendida vem junto, vem ali coladinho com a palavra ilações, que é uma das minhas palavras preferidas que eu aprendi ultimamente também. Ilações entrou bem no vocabulário do brasileiro, né? Ilações, né? 90% dos caras que falam nunca leram isso daí no dicionário. Né? Estão fazendo ilações contra a minha pessoa. Aprenderam na televisão ilações. Porra! Aí, se tem um repórter bom, ele chegar e pergunta, mas deputado, defina ilações. Seria isso, a última resposta. Eu vou ter que dizer. Senador, por favor, defina ilações. Pergunte pra sua mãe. A solta puta. Não é a puta ofendida. Então, pera aí, vamos lá, Mayra. Tipo de puta, tem a puta ofendida. Tem a santa puta ladrona de vela. Eu tô curioso pra entender o que é que uma santa puta ladrona primeiro, de vela como é que faz. Primeiro, como é que ela roubava essa vela? Muito popular na família Belotti. Eu queria saber como é que ela rouba essa vela, porque é importante. É importante saber. Onde ela guarda a vela. É exatamente. Eu sempre tentava entender que ela tá aqui não era lá, tipo de puta. Se a vela tava acesa ou apagada. Tô indo aqui no YouTube agora botando PG 18. Peraí, duas perguntas pra santa puta ladrona de vela. Ah. A vela tá acesa ou apagada? E é vela de 7 dias ou é aquela outra michuruca de defunto? Mas aí o esconderijo da vela seria tipo uma variação da espada da Mulher Maravilha? Com pode um ser! Tava presa ali na nádega. Né? Pode ser. O cara chega assim, vamos dançar, Dayana, nem fodendo. Não posso. Dayana, você precisa ir ao banheiro? Não, seu idiota. Não estive sua besta. Tá, mas vamos lá. Então, santa puta arrependida. É, não, pera, é a santa puta ladrona de vela. A santa puta ladrona de vela, a puta arrependida, a puta ofendida. A puta ofendida, e o que mais tem? A puta alegre. Como é a puta alegre, Mayra? O que é a puta alegre? A puta feliz. Parece que você falou hoje mais cedo. Não. Bem paga. Ah, aqui é essa bidola, né? Meu sonho ser. Que essa bindola é ótima. Essa bindola. Ou em quilos de arroz. Depende, ela pode ser bindola. Nossa senhora. De arroz, ou que pode herdar aí, quem sabe, ganhar uma franquia da Copenhagen. É uma outra possibilidade também. Mas então, quais são os tipos de puta, Mayra? E eu vou fazer essa pergunta pra você, porque como todos os outros aqui são homens casados, é melhor só você responder essa pergunta. Eu não vou ficar falando sobre isso. Eu não tenho conhecimento sobre o conhecedor da profissão. Eu não conheço. Você também não, Mayra? É isso? Existem tantas quantas a gente puder inventar aqui. Se o Ricardo tivesse aqui, ele poderia ter um... O Ricardo já estaria abrindo o fichário ali. Não, pera aí, gente. Olha, tem essa aqui. Ele ia estar abrindo o book, né? Olha, peraí. É verdade, se alguém da realmente... mesma forma que existem vários tipos de homens, por exemplo, a gente pode falar isso. Não. Tem vários tipos de mulheres, vários tipos de tudo. Eu concordo com você, mas a gente não terminou a discussão, que é qual o seu tipo favorito. Então. Pra você é puta arrependida. Não. Não. É ofendida. Puta ofendida. É, Júnior, qual é o seu tipo favorito de puta, Júnior? Minha arrependida. Qual a puta que você gosta mais, Júnior? Caralho. Olha, essa seguindo, daí... Seguindo os meus conselhos, eu não vou pronunciar sobre o assunto. Muito bom, acho justo. Ah, vocês não sabem brincar, né? Não quero mais brincar com vocês, não. Não. Eu gosto da puta intelectual. Ah. Aquela que me dá lição de moral enquanto você tá pagando pra ela, né? Se as 35 pessoas no chat aqui tiverem coragem de vir a público e falar qual é o seu favorito de puta, eu vou ler cada um delas aqui, tá? Só pra rapaz, deixar... o sindicato das profissionais do sexo vai entrar em contato com o Papo de Gordo em breve. Não, gente, mas cara, assim... Cara, eu vou te resposta. Dizer, dentro da faculdade eu aprendi a respeitar, porque, velho... São... Claro! Sem querer quebrar aqui o clima da brincadeira, que é brincadeira. Mas são pessoas realmente muito bem instruídas. Sim, porque imagina aguentar esses homens, gente. Tem que saber que muitos vão lá pra chorar e pra falar mal da esposa. Então, tem que ser psicóloga. Tem um lado terapeuta. Eu aprendi isso com a Bruna Surfistinha. Então... É, eu também vi esse filme. Eu também assisti esse filme da Bronze Fechamp. É, o filme, né? Não, eu acompanhava na época do blog. Antes sim, de... eu também lia. Claro, o blog, claro. Eu também li o blog dela. Sim, achava claro, massa, blog. Mas, enfim. Mas eu realmente li o blog. Vocês estão achando que é pejorativo, mas não é. Todo mundo lia o blog do Bruno Sufistini naquela época. A internet era muito menor, tinha pouco conteúdo, né? A gente acabava... Sim, todo mundo lê o blog dela, porra. É verdade, verdade. Ó, o Antônio Artódio comentou aqui que a minha puta preferida é a puta que pariu. KKKKK. Ah, a gente manda muita gente pra ela. Jura. A intelectual do tapioca é aquela lá que fala, né? Gente, o arroz tá subindo porque aumentou a demanda. Quando acabar a demanda, paga, né? Essa é a intelectual, né? Porque a China tá importando muito. Tipo, entre a China tá importando também muito, tem isso, por isso, né? Que tá caro. Maldito chinês, né? Primeiro manda um vírus, agora leva o nosso arroz. Essa é a puta preconceituosa. Assim, só deixando muito claro que essa conversa começou por causa de políticos, não por causa das putas. Sim. A gente começa com os filhos. Dos filhos, mães agora. A gente começa com um dos filhos, mas a culpa é sempre das mães. Voltando a falar dos filhos, e já o Flávio puxou o assunto de novo do arroz, eu tava conversando hoje mais cedo sobre esse lance do arroz, e de hora pra outra eu tive começar um monte de meme na internet. Arroz, Nazaré Tedesco fugindo com um pacote de arroz na mão. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu não tinha me ligado que tinha virado notícia o assunto do arroz. Então agora, é uma pergunta realmente mega pessoal e aleatória pra vocês. Vocês gostam tanto de arroz, a ponto de ter percebido que o arroz tava mais caro? Porque aqui em casa a gente não compra arroz há pelo menos uns 3 meses. Então realmente eu não tinha notado até isso virar meme. Eu vou descobrir... Eu como arroz quase todo dia, mas eu vou descobrir quando for no mercado amanhã, como que tá essa porrada aqui. Aqui o arroz tá 2,80 o quilo ainda, então eu posso traficar. Eu quero ver pra quanto que vai o rodízio de sushi, velho. Que vai quebrar. O que vai ter de restaurante japonês quebrando por causa dessa merda? É, porque o sushi de verdade, né, tem que ser feito com aquele arroz japonês, né? Aquele arroz menorzinho, tipo quase de risoto. Arroz então, diferenciado. Esse arroz é importado de qualquer maneira, entendeu, Flávio? Então não vai ter tanta variação. O problema é todo o arroz branco que o brasileiro adora. Que vai subir pra caralho porque tá todo mundo exportando esse arroz daqui. Vai puxar o preço desse outro, porque você acha que o pessoal não vai pegar esse outro aí se tiver mais barato que o branco pra fazer? Exatamente. Mas esse arroz é caro. É caro então, e fica empapado. E vai ficar mais caro. Não, mas não tem que empapar. Você pode cozinhar ele de um jeito que ele não fique empapado. Se o pessoal olhar ali o preço e aqui não tiver pau a pau, os caras pegam esse daí também, não tem tu, vai tu mesmo, cara, daqui a pouco eles pagam os dois, bicho. Mas aqui, assim... esse arroz japonês aí tá 7 e pouco quilo. Pra diferença de R$3 o quilo do outro, entendeu? Ele é bem caro. Se bem que agora acho que vai equalizar. Então, é isso que eu tô falando. Tá vendo? Mas se o outro for pra 5, ele vai pra 10. Entendeu? E vai subir. Os caras vão subir também. Porque eu vi notícia que o arroz aí pra região sudeste, aí sul, tava R$40 o pacote de 5 quilos de arroz. Subiu, hein? Estão falando que você acha R$40 e tal. Eu, honestamente, eu não sei. Eu vou no mercado amanhã. Eu vou descobrir como é que tá essa merda. Aqui em casa a gente não compra arroz há muito tempo. Eu tô vendo que o Ruby comentou aqui no chat que as vezes que ela comprou arroz foi em junho ou foi em julho. Aqui a gente não compra arroz há algum tempo porque, sei lá, compramos também em junho e julho, uma coisa dessa. Mas a gente pede almoço num restaurante mineiro que tem aqui perto. Porque assim, trabalhando home office, VR, sobrando aquela coisa gostosa, ficar pedindo comida nesse restaurante. E, velho, vem muita comida. E especificamente muito arroz. Então, assim, a gente não deve cozinhar arroz em casa pelo menos uns 3 meses. E só dessas que vem do restaurante, a gente congela a parte, vai comendo e tal. Então não tinha certeza. Porque esse restaurante aí, os caras enchem a marmita de arroz, né? Que é pra dar peso, dar sustância. Exatamente isso. Então, eles agora, talvez... Tanto que eu estranhei esse pacote de 5 quilos. Pra mim, só vendia de 1 quilo mesmo. Vendia sim, pelo amor de Deus. Não, entendi. Só que toda a panacea do preço de R$40, não sei o quê. Isso aí, arroz de 40 pau, olhei 5 quilos. Não é tão assustador. Pra mim, o pior tá o feijão, o feijão mulatinho, que eu parei de comprar há muito tempo, que o quilo tá tipo R$8, R$9. Eu não compro, eu prefiro comprar um feijão preto que eu gosto mais. Aqui o que subiu de preço, que tá um absurdo de caro, foi pra R$10 o quilo, é o quilo do feijão preto. O feijão preto aqui tá R$10, tá um absurdo. Caralho. O mulatinho aqui tá R$5, é. Caramba, Júlio, você carioca, vive outro Brasil mesmo, que porra é essa? Não, nossa, é porque é pior, ele carioca só come feijão preto, não come feijão mulatinho. Ah, o Júnior come. Eu deixei um recado aqui pra Ruby, se ele souber preço de alguma coisa, você fala aí, porque eu não sei preço de porra nenhuma. Eu não quero ficar fora do assunto. Como é que aqueles caras bem filhos da puta, né? Ah, o médico não sabe o preço das coisas, né? Puxa, que novidade, né? mundo bem filha da puta, né? Não vou, de fato, questionar um negócio desse, não. Mas, sem zoeira, e aí de uma hora pra outra isso virou meme, eu não sabia o que tava acontecendo, eu pedi ajuda de Mayra pra ela me contextualizar o que tava rolando. Aí eu vi todo um meme sobre trocar o arroz pelo macarrão. Macarrão. É, aí evocaram a época que o Fernando Henrique falou que era pra comer mais frango. E aí fizeram todo aquele histórico sobre as vezes em que um político do Brasil falou pra você comer outra coisa e tava mais caro. O que importa é o pessoal ir lá pedir explicações sobre o aumento dos preços, não sei o que, não sei o que, e o governo falar, explicar nada. Não vai explicar nada, porque não tem o que explicar. Fica caladinho aí, precisa não. Quieto. Não, a coisa foi pior. Foi o Ministério da Justiça foi intimar os mercados e os negócios para se explicarem. Expliquem, por que que está ficando mais caro? E o pessoal vem comentando, o que que vocês têm a ver com isso, caralho? Vai explicar nada. É, cada um querendo pra você mais puxar saco que o outro. Nossa senhora, tá foda. Isso daí da justiça tá se esforçando, viu? Olha. Daqui a pouco vai chegar a polícia no hospital. Por que não tem vaga de UTI? Por quê? Só falta isso, né? É. Ainda no tema arroz, essa semana a Mayra me chamou que queria me mostrar uma receita que é a Dana Maria Braga, que era o que fazer com as sobras de arroz. Que era fazer bolinho de arroz. E aí, assim, primeiro que hoje isso já não valia mais a pena, porque assim, já não vai mais sobrar arroz, você pode vender, né, se sobrar arroz. E segundo, que a receita era tão complexa. Cara, eu fiquei impressionado. Eu nunca vi um bolinho de arroz tão difícil de fazer na minha vida. Pô, foi um bolinho de arroz, eu tô com uns restos de arroz aí, uns pedacinhos de lombo, queijo. Não, eu acho que é uma coisa. Primeiro, era um bolinho de arroz. Flávia, você que não levava queria... dois potes de requeijão cremoso. Ah, nem fudendo que eu faço isso. Flávia, você falou ia adorar essa receita. Ah, não. Eu lembro aquele tipozão do livro Dona Benta, que você bate no liquidificador com os negócios e ó, põe no Zé Fryer e fica no ó, bem isso. É, você bota aí no Zé Fryer, filho, ó. Disso. Até inclusive o airfryer é uma das melhores coisas do mundo. Só um recado aqui, Guilherme Dourado, andu é igual a ervilha na tua casa, nego. Não tem nada a ver uma andu coisa com a outra. E eu acho que, assim como as pessoas de fora da Bahia não sabem o que de hoje a 8 quer dizer, também não sabem o que é andu, tá? Andu é outro rolê. É um feijão específico. E que inclusive é muito tradicional. Na Bahia, em Amargosa especificamente, sábado é dia de comer andu. Não é dia de comer feijoada. É muito específico da... Mas se tiver tem terremoto em Amargosa, eles vão comer isso daí ou não? Vai comer no ritmo. Vai cair do prato, vai não, cair... O que causa o terremoto é o pós-andu. É. Ah, toda Amargosa ali estragando ao mesmo tempo, deve ser uma desgraça. É. Ô, Tapioca, você como nosso sommelier de terremoto, qual andu combina com qual terremoto? Assim, que... Quantos tipos de andu você conhece? Eu só conheço um. Olha esse como vocês estão deixando passar esse sujeito. Andu, cara, andu. Ele lembra o feijão verde. Eu não sei, mas ele é diferente. Ele é andu. Eu não sei o que é andu. Um feijãozão não... grandão, né? Não, andu é miudinho. Andu é pequenininho. Tá mais não, grande. Andu é o fava. Grande é mangalô. Eu tô confundindo fava, com fava. Mangalô. O, andu, é o tamanho do andu tá mais perto da lentilha do que da fava que você tá falando, que aí realmente é grandão. Mas só o tamanho, não tô falando que o sabor é o mesmo, vamos deixar isso bem claro. A gente desviou totalmente do assunto, eu já não sei nem porque a gente tá falando de andu, essa altura, a gente começou falando de puta, mudou pra arroz. E a gente começou a falar de feijão, porque o feijão tá caro lá na selva. Aham. Uhum. Júnior, voltando no assunto feijão, arroz e mico-leão dourado, me dê notícias aí do Rio Norte, além da muralha, como é que andam as coisas por aí, Júnior? Rapaz, começamos a fase de campanha, né, política, então que hoje gostoso. Tava... Opa, o tava tendo aqui no... das tumbas, não. Tava aqui dentro, perto de casa, uma coisa muito, muito divertida, que era uma reunião partidária, né, pra escolha de candidato. Porque você tem que ter uma reunião do partido, né? Uma convenção do partido para você poder escolher seu candidato a prefeito. Não, calma. Deixa de contar a história. Era um no banheiro, outro na cozinha, outro na varanda. Era no parque aqui do estado, aqui, um dos parques aqui do estado. Aí durante essa convenção, o animador lá, né, que tava, o candidato não tinha chegado ainda, tava tirando as fotos, fazendo tudo, o cara me solta a seguinte frase: não, vamos nos juntar, se junte aí, porque fica bonito no Facebook, vamos juntar todo mundo aí, a foto a foto é pra ficar todo mundo junto. Isso, isso. Junta, junta. Tá muito espalhado. Junta. Eu daqui de casa, tendo que escutar essa desgraça, eu vou ter vontade de chegar e falar, seus filhos da puta, o que vocês estão fazendo? Sério isso? Cara, vai começar a disparada aqui de novo, sabe? Não relaxa então, que... Olha, depois de 7 de setembro, não com as praias cheias... Não, mas pode fazer campanha política e as pessoas querendo se destacar na política. Então, pra ver se consegue alguma coisa. Então vai ser complicado, cara. Esse ano vai ser lindo essa campanha política com o coronavírus. Cara, esse ano vai ser lindo as eleições, bicho. Quem em sã consciência vai sair de casa pra ir votar? Eu adoro o Drauzio Varela falando saudade de ser mesária, né, minha filha? Oi! Eu já fui, não tenho saudade. Gente, mas nem que me paguem eu vou votar nessas eleições. Cara, eu fui mesário na época que era voto de cédula e a gente tinha que assinar todas as cédulas. Todas. Olha, todas. O meu sogro, todas. Que não precisa votar mais, ele tá com 73 anos de idade. Ele falou que esse ano ele vai votar de qualquer maneira. Eu presumo que seja pelo encarceramento forçado. Que de casa, né? Qualquer coisa diverte. Ainda vai ficar na fila. Só tem prioridade. Não, deixa eu aqui um pouquinho. Eu não tenho nada pra fazer hoje. Pode ficar aí. Deixa eu ficar na fila. Passa essa senhora aqui. Eu recebi uma fake news aí, que eu não sei se é verdade ou não. Que vai ter horário de votação. Tipo, a galera mais velha, grupo de risco, vai primeiro, logo nos primeiros... momento vai ser tipo consultório médico, você marca uma hora e vai ser atendido às 9 da noite. Se atendido 3 horas depois, pô, não vai dar muito certo, não. Não, não pode nem fazer isso. Na verdade, isso é fake news pura. Talvez seja uma tentativa de alguém criar um protocolo de segurança, que seria muito interessante para a hora de votação, mas não, você não pode limitar o horário da votação, né? É exercício da cidadania. É a festa, a gente é cidadão da cidadania. Pra votar. É, na verdade, é exercício mesmo, porque a Constituição fala que o voto é o exercício da cidadania. Eu tô falando que a Globo fala que é a festa da cidadania. A festa da democracia. A Globo fala muita besteira. O Júnior, falando em falar besteira, Rubiane perguntou aqui no chat se tem elefante na Amazônia. E aí o Tapioca respondeu, tem sim, o Júnior. Você já mostrou a sua tromba? A Tapioca, foi isso? Você já mudou assim foto da tromba com a Tapioca, foi isso que aconteceu? Assim como em Amargosa tem Papai Noel agora, né? Nossa, eu quero deixar bem claro que Júnior é um termo vago. Com certeza tem diversos Júniors na região amazônica. E você viu a tromba de quantos deles, gente, Tapioca? Opa! Não! Nunca aceite isso. Não. A única tromba que o Tapioca gosta é a do Dudu. Mas não conseguiu o assunto. Até porque agora, falando da tromba e da piroca do Júnior, eu lembrei de uma coisa que acho que eu vou contar como a minha mente funciona, tá bom? Minha mente funciona da seguinte maneira. Eu lembrei... Cara, pensou na minha piroca e pensou em alguma coisa? Exatamente. Eu lembrei da foto... Júnior, você passou muito tempo na casa do Júnior. Eu lembrei da foto do Júnior segurando as duas pirocas que foram enviadas do grupo de aniversário dele, que tinha as tias e as vovozinhas. Eu lembrei disso. E a partir daí eu lembrei de um diálogo muito, muito triste que me partiu o coração que aconteceu hoje. Porque nessa semana foi aniversário de Belote, passou-se o dia inteiro no grupo dos filhos e ninguém deu parabéns pra ele. E eu não sabia que era aniversário dele, de verdade, eu não sabia. Você não tem Facebook. Pô, gente, eu não vejo, desculpa, eu não vejo. Não vejo Facebook de verdade. Coisa de velho. Eu não vejo, ó, fazer o que é aniversário de alguém. E aí quando eu percebi... É quando eu percebi que era aniversário dele, dois dias depois, porque eu vi um post no Instagram da mulher dele, aí eu fui falar, porra, Belote, desculpa, cara, eu não sabia, foi mal e tal. E aí, Belote, abre seu coração, conte pra mim, conte agora o que você contou pra mim, Belote, abre seu coração. Não, porque o que aconteceu? No aniversário do Júnior, todos aqui que participaram... Mega evento. Júnior, Dudu, vamos fazer... Ó, no dia ninguém dá os parabéns do Júnior, fica, deixa passar batido no grupo do filho. De noite a gente faz uma. Eu tô organizando. Flávio já sabe onde é que isso vai chegar. Eu tô organizando com as dele, com a mulher, com tudo. Aí eu. Aí quando eu vi, Ricardo falou, eu tava no meio de outra conversa, Ricardo chegou a falar: parabéns, Belote, é hoje? Aí eu também tava envolvido com outras coisas, falando bobagem lá. Não confirmei. Depois o Tapioca falou e segui o dia, né? Nesse dia, foi bem bacana e tudo mais. O VAR, todo mundo que gosta de mim, mandou mensagem. Todo mundo que gosta de mim. Ricardo Ferro e todo mundo não. Que gosta dele. Eu gosto dessa história. Não, fora do grupo do Lindos. Ah. Aí o grupo do Lindos não mandou nada, falei, não, Dudu deve estar armando algum. Tarde. Fui. Você é nova e nada, né? De noite, o pessoal lá embaixo, né? É, minha irmã fez uns salgados, me deu e tal. E aí eu fiquei aqui, liguei o computador, fiquei aqui assim na frente esperando me chamarem. Imagina a Simone, não, Mena, não. Imagina a família do Beotti chamando ele: Ernesto, vem aqui a sua prova. Não, que eu estou esperando meus amigos na internet. Eles vão me ligar, eles vão me ligar. Eles vão me ligar. Eles vão me calma, Belotti, não morre não, Belotti, calma, tô precisando engasgar não, tudo bem. Imagina os anos de terapia pro Belotti superar esse trauma, Dudu, seu médico. Tá aqui, pai. Deu peninha agora do Belotti, Dudu. Sério, eu porra, fiquei com pena de verdade, porque assim. Eu não sou um homem jogado numa ponte, Dudu. Puta que crueldade com a criança, mano. Bicho, partiu meu coração de tal maneira, coitado, porque assim. Coitado, gente. Ele... Vamos fazer uma live pro Belotti, gente. Pessoal no chat, o Rubi já puxou aqui. Dê parabéns pro Belotti, pelo amor de Deus. O Rubi já puxou aqui, já deu parabéns já. Eu no seu lugar pegava um avião hoje e ia lá me aglomerar com o Belotti. Tá, vamos lá. Eu quero as 36 pessoas que estão na live agora que acho que estão dando parabéns pro Belotti. Tá bom? Todo mundo cantando parabéns pro Belotti. Não, cara, eu fiquei arrasado, lá, velho, velho. Porque assim, de fato, eu não tinha me ligado que era aniversário do Belotti, eu não tinha. Teve muita mensagem do grupo dos Lindos nesse dia, eu passei batido em todas, assim, não vi isso. Quando eu fui ver pra dois dias depois, aí eu vi que era aniversário dele, aí eu mandei mensagem nos Lindos, falando assim, que porra, Belotti, desculpa, agora que eu vi, parabéns. E ele ficou tão magoado com isso que ele não respondeu no grupo dos Lindos. Ele respondeu. Privado. Ele respondeu aí, isso. Aí sim. Ele respondeu isso. Puta ofendida. É. Puta ofendida. Total. Aí ele mandou no outro grupo que tá só eu, ele e Ricardo Ferro, que é, sei lá, é tipo um grupo mais restrito, vamos colocar assim, que a gente usa pra falar mal dos outros, basicamente. É grupo dos Lindos e. Lindos Barra Bahia. É, Lindos da Bahia. Na verdade, o nome do grupo é Duberi, que é Dudu, Belotti e Ricardo. A gente não é original, é isso. E tem um outro que tem o Júnior, que é o Duberiju. Mas também peraí, é isso. São os Lindos tímidos e os Lindos o quê? Não sei, Mayra. Sem noção. É, exatamente isso. E ele mandou isso assim, porra, cara, se eu falar pra você que eu realmente achei isso assim. E ele abriu o coração lá de um jeito que eu achei assim, mas me doeu tanto. Tinha até som de violino. O que é que eu fiz? Na hora que ele abriu o coração pra mim desse jeito, mandando só pra mim e pro Ricardo, que eram as pessoas que ele confiava, que eram os amigos dele que ele confiava. O que é que eu fiz? Eu dei print nisso e coloquei no outro grupo dos Lindos. Que é o melhor de campos. É uma tradição do grupo do Lindos do print, pô. Exatamente isso. Exatamente isso. Se ele passou por um negócio desse, a gente tem de compartilhar com as pessoas pra que todo mundo entenda, sabe? De verdade. Aí, ó. Estão falando que é pra você cantar em inglês. Parabéns pra você. Marilyn Monroe, vai lá. Do Marilyn Monroe. Exatamente, saindo do bolo e tudo. Com o vestidinho, Belotti, vai, o chat aqui tá ótimo, viu, Belotti? A galera mandando parabéns. Com o vestidinho curado no seu corpo. Muda o nome do episódio para parabéns ao Belotti. Eu acho uma boa, cara. Eu acho uma boa. Acho uma boa. Não, tá de boa. Esse vai chamar o parabéns. Olha, eu acho que o episódio tem que chamar Meu Belotti Minha Vida. Ó. O Diogo Brasil falou, eu vou fazer o Dudu passar vergonha cantando sozinho em inglês, parabéns pra você. Isso. Eu canto e sexo se tiver um superchat aí, vamos lá, hein? Eu me vendo barato. Um real. Gente, não, já tem aqui 20. Se chegar em 50, eu canto suave. Uai, nossa. Já rolou mais de 5 aqui, ó. Belotti, ó. O superchat, ó. O tapioca vai pagar. Superchat Belotti aí, ó. Parabéns, nós chamamos. Aí sim, olha só. Obrigado. Todo mundo te chama. O Biano tá puxando as melhores musiquinhas, viu? É Vatapá, é a Caruru. Ô, Belotti, eu vou comer o seu bolo. Não, mas pois é, foi. Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu com o Belotti. Fiquei arrasado. Mas já superamos isso, né, cara? Você já tá mais tranquilo agora. Eu superei, tô de boa. Ah, então tá... depois de fazer duas semanas de terapia, até Belotti, eu. O Belotti, né, disse isso enquanto ele ficou escondendo o boneco voodoo de Dudu na gaveta. Mas não, ano que vem a gente conversa, filha da puta. Belotti, eu vou demonstrar meu amor nesse episódio, cara. É isso. Já tá certo. A foto do episódio vai ser você. Somos todos Belotti. E a música tema do episódio vai ser aquele pianinho do final dos episódios do Incrível Hulk, né? Aí foi o David Banner andando assim, né? Câmera a gente tem só a definição, né? Esse episódio vai se chamar Desculpa Belotti ou Parabéns pro Belotti. Só que tomar essa decisão ainda. Aí sobe aquele texto, assim, aquela fonte toda serifada, bem velha, né? Te amo, Belotti, né? No final do episódio. Eu acho que a gente devia aproveitar essa arrecadação aqui do Superchat e mandar um carro de som pra porta do Belotti, falando: Belotti, parabéns para você. Aí sim, hein? Você é a uma semana depois do aniversário. Gente, eu já vi namoros terminarem por causa dessa merda. Você não, aqui é um abençoado por Deus. Cada vez que a gente via algo assim, Simone alertava que se fizesse isso, que era chute na bunda. Garantido. Nossa, mas é muita humilhação, né, bicho? Puta que pariu, né? Não, podia ser pior. Esta é uma mensagem dos seus amigos da internet. Porra, não fizeram live, mas me mandaram aqui. Podia me ser mandaram pior. Aqui, podia pior. Comprar, tipo, um outdoor na rua que ele passa do dia e colocar lá. Podia ser pior. O outdoor ficaria durante pelo menos uns 15 dias. O carro de som é só durante aquela meia hora, uma hora. Tem outra coisa. Cara, tem um carro de som aqui, amargosa, que o dono do carro de som chama Capeta. Daí você tira o nível do cara, né? Capeta que é vereador. É, vereador. E até bom, é um bom vereador. Tanto que não é nem sei o nome dele. O nome dele na câmera é outro, mas todo mundo conhece como Capeta. Uhum. E se o Belotti morasse aqui, eu mandava Capeta aí vestido de Paquita. Aí, ó. Vou cantar parabéns pra ele, velho. É o cão chupando manga. Tranquilo. Guilherme Dourado mandou aqui mais R$5 de superchat dizendo: queremos ver o tio Flávio de bigode com a cueca do Dudu e cantando parabéns ao Belotti. Em inglês. Mano, mas o combo pra isso aí é uns 3 conto pra cima. E ó, quem pisou na bola com o Belotti foi o Dudu, não foi eu não, cara. O Diogo Brasil mandou mais um aqui, ó. Mandou R$2 no superchat. Canta Dudu, hashtag Raul, hashtag parabéns Belotti, hashtag vergonha alheia. Eu já coloquei o preço, gente. Chegou em R$50, eu canto Rebanda to Win em inglês, fazendo a merda. Como é que é? Cantar o quê? Rebanda to Win? Rebanda to Win. Ketchup. Ele vai cantar. Consulteando a Mayra ainda, hein? Com parabéns a você em inglês. Ele vai cantar num dialeto. Bota os enchimentozinho assim, ó. Vai ser parabéns, vai cantar pra você. Num dialeto. Parabéns pra você em inglês. Ele vai cantar num dialeto ali que ele diz que é inglês, mas os americanos não corroboram. Nem na Austrália entende, né, velho? Nem o pessoal da Nova Zelândia entende. E canta os caras e fala: porra, o que é isso? Por que estão matando um koala ali, caralho? É o barulho de canguru se acasalando. Nossa senhora, os caras estão esfoando um diabo da Tasmânia vivo. Cantando em inglês. Jesus, que horror! Muita maldade o negócio desse. Então, eu acho sacanagem. O que mais? Vida que segue agora. Agora não adianta mais sofrer, né, gente? Assim, é importante seguir em frente. Agora ele tá Belotti, ele tá chorando ali, caralho. Rubiane, tá perguntando se trocou a bermuda. Não, né, Rubiane? Não trocou. Não! Rubiane, tá aqui. O assunto nunca fica velho, né? Rubiane, tá calor, não tá nem usando cueca. Então, é a bermuda suada, tá Rubi, pior. Enquanto tava no inverno. Enquanto tava no inverno, que a temperatura tava abaixo de 10, de 12 e tudo mais, assim, tava dando pra suportar uma semana. Mas agora com calor, digamos que depois do segundo dia, a coisa complica. Agora, imagina a tristeza de Marinho colocar a roupa pra lavar, tem que torcer a porra da bermuda antes, né? Pra não contaminar as outras roupas, né? É, tô sendo, tem que dobrar, que ela tá dura já, não é tão... Sabe por que o Rubiane lembrou da bermuda? A habilidade toda, né, cara? E agora eu vou entregar, agora vou derrubar aqui o assunto. Que? Sabe por que o Rubiane lembrou da bermuda? Por quê? É que eu comprei um queijo hoje. Um queijo maturado mineiro. Olha aí! Chamado Ancho, né? O nome do queijo é Quilombo. Se alguém de Minas conhece, o nome do queijo é Quilombo. Ah. Bicho, tem um cheiro daquilo mesmo, velho. É, que chulé, né? Um monossílabo suado. Que chulé. Aí o Rubiane comendo o queijo e falou assim, pô, será que o Dudu trocou a bermuda? Nossa, Rubiane, eu fico muito feliz em saber que você pensa em mim comendo queijo fedido. Eu fico muito feliz em saber disso. A pior é uma pergunta assim, muito pertinente a esse ponto, assim. Com sua vasta experiência como médico, assim, quantos cus você chegou para chegar à conclusão que o queijo tem esse cheiro? Já trabalhei no SUS. Ah. Já cheirei muito. Mas se prestava atendimento, você chegava cu. Pronto, socorro. Até hoje eu faço. Não, esse caso aqui é uma cheiradinha, mande pra tapioca. Não, vamos... eu acabei de mudar o título desse episódio, vai se chamar assim. Já cheirei muito cu. Tapioca Doutor 2020. Não. Meme, né? O Belote acabou você, de perder de boa o aniversário. Porra, duas vezes uma semana, caralho. É, mas eu realmente já cheirei muito cu, é uma frase muito boa, Bela. Eu esperaria essas várias pessoas. Vence fácil, eu tô de boa com isso. Imagina, faz um meme, né, o tapioca, né? Quem nunca chegou um cu no SUS, pô? Porra, normal, velho, normal. Faz parte da prova de aptidão. Vai lá, cheira aquele cu. Se engoiar, você não passa. Ô, Vinícius! Tem uma lista de cu aí pra você chegar. Eu fiquei imaginando agora o episódio do House com isso. O método de diagnóstico, né? Eu uma cultura, não tem nada. Ah, não, esse aqui tá com cheiro de Roquefort, então eu acho que não. Tá com... Eu faço ultrassom transretal também da próstata, né? Rubiane, que já me acompanhou, Rubiane já foi minha digitadora durante algum tempo e deixou de ser por motivos conjugais. Porque ela era expulsora digitadora. Já não senti muito fedor de cu com o Vini no consultório. Eu não entendi se senti o cheiro do seu cu ou se era outros. Não era meu. Fica em a casinha, fica. Três pacientes depois somem, você não percebe mais. Mas o paciente que entra sente, né? Eu acho que fica no ar, você só se acostuma. Fica no ar é ótima. Imagina o House, né, no diagnóstico assim, né? Nós não sabemos o que tem. Vocês já chegaram o cu dele? É um linfoma. Ele chega depois, só tá aqui cheirando no ar e esse paciente que saiu aí, você diagnosticou corretamente, tá? Ele chega depois e já tá, viu? Vocês chegaram o cu dele? Não, nós estamos cagalupos. Ah, tudo bem. Eu acho que tá falando alto demais, cara. É o quê, Belote? Tá falando alto demais. É. Ele falou muito alto demais, aí as pessoas pensaram ele. A esposa tá indo dar esporro nele. É. Que conversa é essa, Pelote? Primeiro você fala de sua puta favorita, agora tá falando de cheio de cu. Caralho, Pelote, tá chorando por causa do aniversário de novo. Emocionou o bichinho, falou de cu assim. Supera isso, Pelote, já foi. Ano que vem você tenta de novo. Ai, ai, meu povo, eu acho que é isso, né? Acho que já. E com o cu de tapioca a gente já. É, lá ele. Vamos terminar o assunto no cheiro de cu de tapioca. Eu acho que é um bom tema pra gente realmente parar. Depois de sommelier de vinho de terremoto, tapioca agora é um sommelier de cu, né? Então, dá uma capa bonita, né, pro podcast. É. Sommelier de cu. É tipo a capa do disco do Tom Zé, né? Um cu com a bolinha de gude em cima. A Paula Marques comentou aqui: degustador de cu. Mas como é tapioca, sommelier pega melhor. Eu acho que é importante a gente seguir. É, não, tapioca é chique, porra. O tapioca, peraí, eu ia parar. Mas o Emerson fez uma pergunta que eu achei relevante. Você usa o mesmo aparelho que foi no cu do próximo paciente? Preservativo, amigo. Aquele aparelho entra em um bocado de buraco, mas sempre com preservativo. Imagina. Doutor Tapioca, por que o senhor resolveu ser ultrassonografia? Técnico em ultrassom. Porque eu não aguentava mais chegar a cu, meu amigo. E continua cheirando o cu, não adianta, pô, não adianta. faz parte da profissão, a gente acostuma, né? Tem uma senhora gosto, também, né? Que veio fazer. Pega gosto. Gente, não é nem piada, né? Essa é só coisa da profissão. Eu não quero nem parecer que eu tô fazendo piada com os pacientes, que de forma alguma. Mas acontece. Tem senhoras que vêm, moram na zona rural, elas têm que vir de animal pra cidade pra fazer transvaginal. Selva, vamos lá. Tamo aí. Não, imagina que já é na hora que baixa a roupa, já deve subir já o barulho. Né? Imagina em pleno verão da Bahia. Tá vendo? Não, mas ela tem que ser examinada. Tá certo, tem mesmo. A simpatia é a mesma pra quem vem cheirosinha, não muda nada. Tá vendo, Belote? Você achando que sua semana tinha sido ruim porque tu comemorou seu aniversário, tá vendo só, Belote? Você achou que sua semana tinha sido no cu, você não sabe de nada. Pois é. Então tá bom. Com essa imagem aí de tapioca cheirando cu os alheios, da gente encerrar a live de hoje, mandando um abraço para as 41 pessoas que estão assistindo a gente aqui até esse momento. Agradecendo. Bastante, gente. Tem aqui 41 pessoas ainda. Agradecendo aos R$37 de superchat. Não batemos a meta. Então eu não vou cantar parabéns sexualizando pro Belote. Não vou. Belote não merece. O Belote tá esperando ali. Olha, tá lindo, merece, você tem coragem de decepcionar uma criança dessa? Olha a carinha dele. Eu acho absurdo isso. Quanto, 48 aninhos. Quantos parabéns esse princeso fazer merece? Fazer isso outra vez, né? Sacanagem. Não tinha que chegar pelo menos uns 48. Não pode decepcionar. Olha só essa carinha. Quantos likes essa carinha triste merece? Vai deixar esse princeso na mão, porra? Olha aí. Ó, Belote, realmente, Mayra agora tocou meu coração. Ela me deu um beliscão dizendo assim, Dudu, é Belote, pô, sacanagem. Então assim, só porque é você. Eu vou abrir mão dos R$13 que estão faltando aqui, pra abrir meu coração. Não, relaxa, Duduzinho, relaxa. Ele não quer. Você tá com vergonha, Belote? Você tá com vergonha? Ele vai chorar de novo. Vai lá, Dudu. Se você tá com vergonha, aí é que eu faço mesmo. Você sabe disso. Acredite, meu, que você não quer mais. Mas ele não precisa. Não precisa, sim. 41 pessoas aí estão dizendo que precisa, sim. É, o Brasil pede por isso, Belote. O Brasil tá ansiando. Não, o Brasil pede por outras coisas, mas tem 41 pessoas que querem ver isso. O que o Brasil pede é outra coisa. Ó, Belote, ó. Começa com um especial. Especial pra você, Belote. Pra você. Happy birthday to you. Happy birthday. Só linguinha envolvida, vai. Happy birthday, Mr. Belotti. Sonho. Aí você mata. Valeu, pessoal! Beijo no coração de todo mundo que assistiu até agora. Valeu, nos vemos novamente. Eu não sei se na próxima semana ou na outra, quando a gente voltar com mais uma live do Papo de Gordo na Quarentena. Beijo no coração de todo mundo. Valeu pelos R$37. Valeu pela audiência, valeu pela paciência. Feliz aniversário, Belote! Tapioca, continue cheirando o curso. Beleza? Falou. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.